Senator, yes, there will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. É o Segurança Legal, episódio 149, gravado em 19 de abril de 2018, We Run Ads. Neste episódio, falaremos sobre alguns pontos dos depoimentos de Mark Zuckerberg ao Congresso americano. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Bem-vindos aos nossos ouvintes ao nosso episódio 149 e que é um episódio especial, né, Guilherme? Porque a gente vai anunciar algumas mudanças e ao mesmo tempo estamos de aniversário. O Segurança Legal estamos fazendo está de aniversário. 6 anos, né? 6 anos de Segurança seis Legal. Anos. Iniciamos no dia 13 de abril, né? Foi 13 ou 14 de abril? 13 de abril. 13 de abril, né? 13 de abril de 2012. Você estava vendo aqui o ano, 2012. Quem nos acompanha sabe que houve bastante coisas, várias coisas mudaram em todo esse tempo, né? A gente se aprimorou, a gente ouvindo, quando você ouve os primeiros episódios de Segurança Legal, a gente até fica meio assim, né? Bah, ó, como vamos a gente tirar era, do ar, né? Vamos tirar do ar esses primeiros episódios, mas serve, tá lá também, algo que a gente fez, né? Claro, assim, não vamos negar a nossa as evolução. As nossas origens, Mas o mais interessante é que agora, com esses 6 anos, a gente pensou em algumas mudanças aqui que já vamos colocar em prática hoje, né, Vinícius? Nós teremos agora um episódio... Nós vamos separar, né, a resposta aos ouvintes, a conversa com os ouvintes, né, resposta a e-mails, uhum, etc., em episódios específicos para isso. A ideia é nós, nos nossos episódios regulares, a gente entra rachando no assunto, apenas citando aquelas mensagens bem rápidas, curtinhas, que nos dão os parabéns ou que nos xingam ou de alguma maneira. Criticam. Talvez as que xingam a gente deixa para outro episódio que a gente pode responder e tal, que fica melhor. É, exato. Então a gente vai ter um episódio, vai separar essas respostas em episódios específicos para isso. Um outro detalhe, visando também ao melhorar a dinâmica do Segurança Legal, nós vamos separar o resumo de notícias com o Fábio Assolini. Nós vamos intercalar. Nós teremos, os nossos episódios continuam sendo quinzenais e nos intervalos também quinzenais, nós teremos um episódio só com resumo de notícias com o Fábio. Vai ficar, a ideia é que a gente tenha, em vez de ficar tudo junto num grande episódio que a gente larga a cada 15 dias, você vai na semana que não tem o episódio principal de Segurança Legal, ouve só o resumo de notícias. E no dia que tem o episódio, você ouve o episódio e entra direto no assunto, porque a gente está se aproximando muito do Security Now. Quer dizer, não, a gente está longe do Security Now. Mas de ficar muito longa a discussão inicial até chegar no tema principal mesmo, né? Então, essas são as mudanças que nós estamos propondo e vamos realizar a partir deste episódio. Então tá, Vinícius, com essas modificações agora, né, a gente pretende, como você mesmo falou, deixar a questão mais dinâmica. O Fábio Assolini vai ter também maior liberdade, ele vai poder se estender um pouco mais quando ele quiser, e se ele quiser, né, ou seja, vai ser algo mais dinâmico. Não podemos esquecer, antes de continuar então, Vinícius, que a nossa campanha de financiamento coletivo está em pleno funcionamento. momento, se você quiser nos ajudar, né, se você quiser considerar um apoio para o Segurança Legal, você pode acessar apoia.se/segurançalegal e ver quais são as modalidades de apoio e recompensas que mais se enquadram no seu orçamento, inclusive, né? Então, com agora essa mudança, Vinícius, nós já vamos entrar no assunto principal e vamos começar lendo uma mensagem rapidinha aqui do Ricardo Berlim, que deu uma sugestão que justamente a gente vai seguir agora, né? Exatamente, ele diz: mais um excelente episódio, sugiro um follow-up quando o assunto desenvolver mais e ver se algo realmente mudou na rede. Eu mesmo já usava pouco e saí de vez, dando preferência ao Twitter e ao Reddit. Parabéns e continue um ótimo trabalho. E está fazendo referência aqui ao episódio 148, o anterior, sobre a Cambridge Analytica e o Facebook. E este episódio é um follow-up do episódio anterior. Conforme pedido aqui do Ricardo, quer dizer, a gente já tinha planejado antes, mas deu. Mas encaixou. Então, um forte abraço, Ricardo, e vamos adiante. O que a gente tentou fazer, então, nesse episódio, e talvez, Vinícius, aí fazendo um disclaimer, né? Talvez a gente até se repita em alguns momentos, mas a gente quis justamente continuar falando sobre a questão do Zuckerberg, a questão da Cambridge Analytica e de todo esse escândalo do Facebook, porque a novidade que houve logo depois da gravação do episódio passado foi foram os depoimentos que ele deu diante do Congresso americano, lá no Capitol Hill, né? Foram 2 dias de intensas conversas, de intensos depoimentos, né? Mais de 10 horas, foi isso, né, Vinícius? 10 horas de vídeo? Sim, sim. De vídeo tem mais, porque quem transmitiu acabou gravando um tempão antes, um tempão depois, em intervalos e tudo mais. Mas cortando ali e tal, dá aproximadamente umas 10 horas aí, os dois depoimentos. Umas 10 horas, né? Uma forma sabatina e tanto, assim. O que a gente quer trazer? A gente quer trazer alguns aspectos principais dessas falas, né? Talvez sim a gente se repita, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer outras coisas aqui. Eu acho que como ponto inicial, até a gente não tinha isso na pauta, mas antes aqui da gente começar a gravar, a gente comentou isso, né? Como o Zuckerberg é um cara preparado, né? Porque ele se comportou de uma forma assim, muito. Ele foi muito frio, né? No depoimento dele. Tu percebeu isso também, não, né, Vinícius? O cara foi muito assim, na posição, né? No posicionamento dele, na maneira como ele conduziu. Não tô dizendo se certo ou errado, ou foi bom ou ruim. Mas ele, cara, eu já vi alguma audiência do Congresso americano envolvendo essas questões de tecnologia e tudo mais. E, olha, o cara não é fraco não, viu? A postura dele e a forma frieza, de lidar... Né? Em alguns momentos ele se trai, tá? Em alguns momentos ele escorrega. Um desses momentos foi o que a gente utilizou para a abertura desse episódio, em que o senador pergunta para ele como é que eles vão manter o negócio deles se não, né, se os usuários não pagarem, né? E ele diz: "We run ads." E a resposta num primeiro momento foi bem direta e fria, né? Como ele vinha fazendo em todo o testemunho dele. Só que a reação do senador foi de um pai que olha para o filho assim: tá bom, eu vou engolir essa tua falta de educação, né? Que ele jogou na cara do senador aquilo que o senador já sabia, tá? Inclusive o próprio senador cita antes. E o Zuckerberg, ele não consegue segurar a reação dele, né? E ele dá um sorriso. A frieza, né? Ali ele se trai, ali ele perdeu é um dos poucos momentos, assim, eu assisti todo o testemunho dele nos 2 dias, tá? É um dos pouquíssimos momentos em que ele se trai e deixa que a emoção dele apareça, tá? O resto, ele é muito metódico, muito direto, muito claro. Direto mesmo quando ele se esquiva. Ele decorou várias coisas, né? A gente vê que ele não tá lendo e partes do depoimento que foi publicado, né? Declaração inicial do Facebook, né? Isso é uma opinião que não é só minha. Eu vi outras pessoas... Eu vi jornalistas e tal escrevendo e analisando. Tudo foi muito bem estudado, entende? A impressão de alguém desavisado que assiste esses testemunhos dele, essa audiência, vai achar que ele estava despreparado, porque não sabia responder um monte de coisa, e tinha que falar que ia falar com a equipe dele o tempo todo, né? Ou seja, muitas, ele usou isso muitas vezes. E vai assim, bah, ele não estava preparado para fazer essa audiência. Na verdade, meu amigo, é justamente o contrário. Isso é parte da estratégia. A título também de início aqui, eu li uma reportagem do Denis Antoniali, que é um pesquisador, um professor e pesquisador hoje no Internet Lab, que ele escreveu um artigo no Estadão. E o título é Teatro de Cúmplices. E ele diz assim que houve um tom teatral de puxão de orelha, né? O Congresso americano está atuando, puxando a orelha do Facebook. Mas, na verdade, a visão, a leitura dele, que eu concordo totalmente, é que foi um teatro de cúmplices, porque o próprio Congresso americano, os Estados Unidos, seriam complacentes com este tipo de negócio. Ou seja, eles também são cúmplices por não regularem adequadamente, por permitirem que esse tipo de mercado funcione de forma tão aberta como funciona nos Estados Unidos, né? E quando a gente fala esse tipo de mercado, a gente está falando sobre data brokers, né? Os data brokers americanos e todos os escândalos que a gente já viu, e vazamento de dados, e essa liberdade ou essa liberalidade com que os americanos lidam com esse tipo de informação, né? Isso é muito presente lá e parece meio uma questão de cumplicidade, uma relação de cumplicidade mesmo. Eu concordo com o Denis aí. Mas é inegável também a gente ver que, mesmo diante dessa cumplicidade, quando a gente compara o nível das discussões que houve nos Estados Unidos, no Congresso americano, com as discussões que nós vemos aqui no Brasil, nosso Congresso... Eu já falei isso mais de uma vez, da DOCA. Não que eles sejam também o supra-sumo e que, meu Deus, eu quero ir morar nos Estados Unidos, não. Mas, não, nada disso. Mas, assim, não, ou que eles não tenham interesses escusos e finjam, isso, né? Isso, que não tenha lobby e tudo mais. Até nessa própria audiência teve claramente ali a indícios, ação, né, de lobistas ali por trás das cortinas. Mas até lá isso até não é nem legal, né? Isso é uma coisa regulamentada, né? É feito de forma bem aberta, assim. E, claro... Basta ver o House of Cards. cuidado, acabou, né? Cuidado. Né? Quer saber como é que funciona a política americana? Assiste House of Cards. Também não é assim, porque ela é uma obra de ficção, né? Então, tem que tomar cuidado também com isso. Claro. Mas, sim, a questão do lobby lá é muito mais clara, muito mais às claras do que aqui. Não quer dizer que não tenha também suas questões escusas e tudo mais, né? Mas... sim, cara, lá o que acontece, a gente vê que os congressistas americanos, eles acabam... quando essas questões envolvendo o Equifax, por exemplo, que a gente trouxe aqui, a questão do FBI acessar o iPhone com auxílio da Apple, que teve aquela confusão toda lá, com a questão, né, do backdoor, né, de porta dos fundos aí para... para o FBI, e agora com essa questão da Cambridge Analytica, é incrível como eles são muito bem, não todos eles, mas vários deles são muito bem assessorados e tocam nas questões, assim, mais essenciais do problema, entende? Fica claro que eles conversaram com pessoas da área, se informaram, e aí foram para a audiência. A própria organização do evento, né? Quando você compara... Claro, não dá para comparar, na verdade. São duas democracias diferentes, que vêm de origens diferentes, a brasileira e a americana, né? A questão da ordem, enfim. Mas se você comparar a própria organização do evento, e para quem não assistiu, para quem só ouviu falar, a gente coloca os dois links, você pode ver uns pedaços aí. Eu me lembro de uma das últimas audiências públicas que eu vi aqui no Brasil, que foi a questão da urna eletrônica, com a participação do Diego Aranha. E o negócio... o próprio Diego Aranha falou que foi tumultuada, né, a sessão. Porque é assim, o pessoal tá andando, tá falando no telefone, fica correndo, passa um cara na frente da câmera... Aí tem gente protestando, gritando... E o protesto, e grita e tal... Claro, o protesto é legítimo, enfim... Vinícius, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que antes de entrar nos tópicos aqui mais específicos, é que as pessoas ainda estão se surpreendendo com os desvios de finalidade que são feitos... Com os próprios dados, né? E os congressistas bateram muito nisso, né? Uhum. Aí, na verdade, se comenta do problema, mas o problema ainda é o mesmo, são desvios de finalidades, né? Sim, aqui no Brasil a gente teve aquela tentativa, por exemplo, entre aquele cruzamento de dados entre o TCE e o Serasa. E aquilo lá parou justamente por quê? Porque o TCE tem os nossos dados... com a finalidade, né, de promover as eleições, né, fazer o controle dos cadastros dos eleitores eleitoral. E tal. E não ficar trocando, fazendo cruzamento de dados, disseram que eles não iam transferir informação, mas a gente pode discutir isso depois, mas não ficar fazendo cruzamento de dados em troca de certificado digital e para alimentar uma base de uma empresa privada, entende? Então, essa questão da finalidade dos dados, ela no Facebook ela fica ainda mais evidente, porque as pessoas não se dão conta, apesar de ter termos de privacidade e tal, termos de uso, aquela coisa toda, elas não se dão conta que tudo que elas estão colocando ali, absolutamente tudo, as fotos delas com seus filhos queridos, com os brinquedos embaixo do braço, né, ou na praia, etc. Tudo isso, inclusive a foto, ela está sendo vista... entre aspas, né, que ela está sendo interpretada por algoritmos e tudo mais, para criar um perfil em cima de você e usar essa informação para várias coisas, não só para vender coisas, mas como a Cambridge Analytica fez para manipular você. Isso ficou muito claro, né? Para manipular eleições, né? É, exato. Sabe que o próprio Vinícius aqui me alertou, houve modificações na própria estrutura do Facebook, a gente não sabe direito, eu uso muito pouco, né? O próprio Facebook uso para fins mais profissionais, assim. Inclusive instalei um plugin que esconde a timeline do meu Facebook, então eu acesso lá e não vejo nada, só vejo as mensagens que me mandaram e tal, justamente para usar menos. E uma das modificações que aparentemente houve, porque eu já tinha entrado nesse lugar há um tempo atrás, foi a questão dos anúncios, né, Vinícius? Uhum. E aí tu até me passou isso, você entra lá em configurações, anúncios, e aí há duas opções ali, que é bem interessante se o nosso ouvinte quiser dar uma olhada para ver onde ele tá dentro desse balde do Facebook, né? Uhum. Você pode entrar lá, tem anunciantes com os quais você interagiu, né? Tem uma seção lá que você pode clicar. Uhum. E ali você pode, inclusive, desativar eles. Você vai ver anunciantes que você nunca viu ali, tá? Que você nunca... Que você não lembra dos nomes. Né? Você exatamente. Não lembra de ter interagido com eles. E muito interessante também é na parte suas informações, tem lá suas categorias. As categorias nas quais você está inserido. Né? Uhum. Então, vai aparecer coisas interessantes lá, como é que é, Guilherme? Pessoas que retornaram de viagem nas últimas duas semanas. Pessoas que viajam frequentemente para o exterior. Pessoas que se interessam por produtos de alto valor. E por aí vai. Então, é interessante você dar uma olhada lá para ver como é que você está classificado. Para mim, chamou bastante atenção. No meu caso, caiu ali o retornou de viagem até duas semanas atrás, né? Ou entre duas semanas atrás. Uhum. E eu não disse nada pro Facebook que eu estava viajando. Mas não precisa, tem GPS. Não, claro. Telefone. Não, eu até não uso pro GPS, mas se eu não lembro se acessei o Facebook na viagem, acho que sim. Mas ele viu que eu acessei de um IP de uma localização diferente. Imagino que essa seja a forma que ele sabe disso. Uhum. Mas percebe que é uma coisa que para nós é evidente, a gente sabe como funciona, mas para a grande maioria das pessoas isso ainda as deixa preocupadas ou até elas pensativas, né? Como é que ele sabe que eu estava viajando se eu não disse que eu estava viajando? Uhum. Há diversas formas de se chegar a essa informação. E a finalidade para os quais esses dados são usados é que não é muito clara. Esse é o grande detalhe. Algumas das coisas, então, Vinícius, que foram tratadas lá, os assuntos foram muito dispersos, né? Heterogêneos, né? É, falou-se, por exemplo, até em fake news, né? É, se falou muito em fake news, uso dos dados, da coleta de dados dos usuários para fazer profiling, sem que os usuários tenham ciência ou controle adequado desses dados, censura. Então, eles reclamaram que certos perfis conservadores estariam sendo erroneamente bloqueados. Tá? Então, certas opiniões, assim, erroneamente sendo banidas do Facebook. Eles chamaram muito a atenção para isso. E aí que envolve a questão de free speech também, que tu, né, vai citar aí depois. E outro ponto muito importante é que eles bateram muito na tecla que eles estão cansados de receber desculpas. Porque Os congressistas, isso, que o Zuckerberg já tinha dado um testemunho lá em 2010, se eu não estou enganado, que eles inclusive citam. E aí o discurso é sempre, os próprios senadores disseram isso, né? O discurso sempre é, a gente sabe, a gente é uma empresa nova, a gente é uma coisa que não se conhece, a gente quebra algumas coisas, mas a gente está disposto a consertar elas. Só que eles vão fazendo isso sob demanda, ou seja, eles aproveitam as coisas que estão soltas, né? Abusam dessas pontas soltas, fazem o uso que bem entendem, e depois, quando alguém chama, em vez de serem responsabilizados pelo problema, né? Eles acabam simplesmente dizendo sim, a gente errou e estamos dispostos a arrumar tudo. Então, esses foram os principais tópicos, digamos assim, da discussão. Sim, ele foi lá, na verdade, por causa da Cambridge Analytica. Exato. Né? O assunto Cambridge Analytica, ele está muito mais ligado com mau uso de dados em si, né? É que é um pedaço do problema. Claro, o pessoal da Cambridge Analytica também disse lá naquelas gravações lá que eles usariam fake news. Sim. E que colocariam fake news na internet, né? Agora, o problema de fake news no Facebook é um outro problema, com outras questões, é uma questão bem mais complexa, né? Que não envolve somente uso de dados, mas sim o próprio algoritmo do Facebook, porque muito provavelmente o Facebook tem condições de saber o que é potencialmente fake, né? É, diante de todo o seu banco de dados e diante de todas as possibilidades de cruzamentos, de verificações que ele faz, e no entanto pode ser que, e apenas é uma hipótese, pode ser que ele queira deixar fake news rodando, porque quanto mais fake news e quanto mais pessoas se envolvem com fake news, mais ele ganha, né? Porque exatamente. Mais publicidade ele consegue vender. É uma forma de deixar as pessoas dentro da sua plataforma, né? Dentro da... usando o Facebook sem parar. Então talvez a fake news até possa ser útil para o Facebook em algumas condições, mas esse não é o assunto principal, né? Me parece. Outra coisa, Vinícius, é que eles reconheceram erros, né? O próprio Zuckerberg, ou o Zuckerberg, em várias situações, ele falou que nós erramos, ou nós vamos melhorar. Né? Essa é parte da estratégia dele, né? Então, em vez de ele bater de frente, ele percebe que está chegando num ponto inevitável, né? Então, você aproveitou a festa enquanto deu. Essa é a real. Aproveitou a festa quanto deu. Ele tá vendo que vai ser inevitável ceder em alguns pontos. Vai ser inevitável reduzir ou dar mais controle para o usuário, para ele controlar, para ele limitar o acesso aos dados dele, coisas desse gênero. Então, é muito mais inteligente da parte dele. Ele já usou essa estratégia lá em 2010. É muito melhor dizer... alegar inocência do que alegar malícia. Entende? Claro. Em vez de admitir malícia, tu admite inocência, sabe? Olha só, não, cara. Reconheceu o erro, né? Exato, mas no sentido de eu errei e não me dei conta. Agora que a gente tá vendo que a gente errou, a gente vai corrigir isso aí e queremos fazer todos os esforços para atender o que as pessoas querem, e a gente quer fornecer uma experiência benéfica e agradável para todo mundo. E, entende? Mas assim, dá até pena dele, cara. Porque se parece... você eu escuta assim de peito aberto, né? Parece, poxa, o guri começou um negócio no quarto dele, o negócio cresceu e não se deu conta, cara. Eles estão errando, mas eles vão corrigir. Sabe que isso se aproxima? me dá bem a impressão de estar ouvindo um político falando. O argumento dele é muito político no sentido do discurso político, né? Porque cria em torno dele uma aura de empatia ao dizer que sim, nós erramos ao confiar na Cambridge Analytica quando eles disseram que eles apagaram os dados que eles tinham e a gente não foi verificar se eles tinham realmente apagado e também não notificou a FTC de que eles tinham pego indevidamente perfis de sei lá quantos milhões de pessoas, né? Uhum. Ao mesmo tempo que cria uma questão de empatia com ele, poxa, você fica pensando, mas é muita... É demais, né? Como assim confiamos nele? Você tá diante de um mau uso absurdo de dados? É meio irônico ele dizer que simplesmente confiaram e não fizeram nada. Existe, e nessa audiência, perguntaram para eles, isso está relacionado, perguntaram pro Zuckerberg como é que eles vão fazer para garantir que esses dados que a Cambridge Analytica conseguiu vão ser de fato deletados. E o que ele respondeu foi o seguinte, que eles estão trabalhando com os órgãos, com os governos, né, com o governo britânico inclusive, para fazer uma auditoria em todos os sistemas da Cambridge Analytica para garantir que ela apagou os dados. Tá? E se eles, Facebook, não estiverem satisfeitos com as ações da Cambridge Analytica nesse sentido, eles vão acionar legalmente a Cambridge Analytica. Ok? Tá. Só que isso é uma grande balela, cara. Porque depois que você... No momento que você permite que alguém tire os dados de dentro da tua estrutura, tu não tem mais controle de onde isso foi parar. Fisicamente, física ou faticamente, não. Claro que legalmente tu pode estabelecer controles, mas tu tem razão, não, né? É um problema de difícil controle. Os senadores perguntaram mais de uma vez, mais de um senador perguntou se os dados que a Cambridge Analytica obtiveram do Facebook estariam armazenados hoje na Rússia. E o Zuckerberg fica colocando como se isso fosse uma coisa fácil de verificar com uma auditoria. Não, nós vamos fazer uma auditoria e se a gente não tiver... Cara, esses dados se foram. O que tu pode ter, o que isso pode aparecer em algum lugar, e aí dependendo do nível de processamento que esses dados sofrerem, nem isso vai aparecer, mas pode aparecer o sintoma de que esses dados ainda existem em algum lugar. Ou seja, então o que pode acontecer é as pessoas perceberem que esses dados ainda existem, ou ser detectado que esses dados ainda existem, pelo sintoma gerado pelo uso desses dados, entende? Começa a aparecer determinadas campanhas, determinadas coisas e, opa, para isso, aqui está aparecendo que está relacionado àqueles dados que vazaram. Esses dados não tiverem sido utilizados de uma maneira, vamos dizer assim, em que eles sofreram um processamento e uma mineração, um tratamento... que chega num ponto que eles são utilizados e não consegue nem correlacionar isso de volta. Sem dúvida. Isso então, sim. E o pior... Vazou, não tem o que fazer. Não, e isso é da Cambridge Analytica. Isso. E todos os outros. E isso. Que foi um ponto que foi tratado também, né? Eles estão falando de um aplicativo que pegou as informações dos usuários e repassou essas informações para Cambridge Analytica. Eles estão falando de um aplicativo. Claro. E inclusive eles são o Facebook é perguntado sobre o Facebook, o Zuckerberg é perguntado sobre isso. Quantos aplicativos já fizeram isso que esse aplicativo que passou os dados para a Cambridge Analytica fez? E o que ele respondeu? Ele disse que não sabe, ele ficou de retornar. Ele usa bastante esse recurso, ele usou, eu vou falar com a minha equipe e vamos retornar. É uma das promessas que eles deram. Várias situações ele fez isso, né? Sim, fez parte da estratégia dele, né? Tem coisas óbvias, inclusive, que ele usou isso. Aí, essa relação de vazamento de dados, eu não sei se eu chamarei de vazamento, tá? Eles estão chamando de vazamento, também porque se eles não chamarem de vazamento, eles vão estar assumindo aí malícia, não ignorância, inocência. Ou complacência. No meu entendimento, isso não é vazamento de dados, tá? o que houve com a questão do Facebook com a Cambridge Analytica. E vazar dados, que é uma, e aí o próprio Zuckerberg disse nessas audiências, ele disse que quatro dias antes da audiência, eles já tinham cortado a relação com data brokers, tá? Isso é importante. Isso é bem importante. E a gente tem um episódio sobre data brokers, especificamente sobre isso, que pego é o episódio número... Deixa que eu pego, vai falando que eu vejo aqui. Tá. Então a gente tem um episódio específico sobre data brokers. E eles cortaram as relações com esses data brokers, ou seja, não trocariam mais informações com data brokers. O episódio 52, Vinícius. Episódio 52? Caramba, sério? Uh-huh. Quase 100 episódios atrás. É, e há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. Então a gente gravou esse episódio sobre isso. É, coisa que eu pessoalmente duvido muito que de fato vá acontecer, que é isso que o Zuckerberg falou fizeram. Porque faz parte do modelo de negócio do Facebook esse cruzamento de dados. E isso é o valor do Facebook. Isso aumenta substancialmente o valor das informações que ele tem. E mesmo que ele não passe informação para ninguém, que ele não passe, pegue a informação assim, pegue os nossos dados e entregue de bandeja para alguém, mesmo que ele não faça isso, ele pode fazer algo semelhante ao que o TSE disse que iria fazer naquela época com o Serasa. Que a notícia inicial é que o TSE compartilharia dados com o Serasa. E depois virou aquela confusão toda e tal. O Segurança Legal gravou episódio sobre isso e isso gerou uma grande onda na brincadeira. A gente não tem tanta relevância assim, por enquanto. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eles disseram, não, a gente não vai, o que vai acontecer, a gente não vai passar dados para a Serasa. O que vai acontecer vai ser que a Serasa vai poder mandar uma informação para cá e perguntar, eu não lembro exatamente se era isso, tá? Mas o exemplo serve perfeitamente, mas e mandar um CPF para cá e verificar se essa pessoa já faleceu ou não. Sim. Né? Ou o nome da mãe, se não me engano. É, ou o nome da mãe, ou coisa parecida. Mas a gente, só para verificar se bateu. Né? Se não é. Se não, o TSE não mandaria informação pro Serasa. Só que o simples fato do título de responder a uma requisição tu tá enviando informação. Eu acho, Vinícius, pra mim parece estranho essa tua afirmação. Eu lembro de ter visto isso também, mas no próprio site do Facebook Business, a gente vê lá 111 parceiros, que foi o que nós falamos no último episódio, né? Pra entrar lá, ver quais são os parceiros, tá tudo lá ainda, não mudou, assim, enfim. Eu não sei exatamente qual o nível dessa questão, né? Eles falaram também, um congressista chegou a perguntar, será que a gente não teria a possibilidade de ter uma versão paga do Facebook para que não forneçam os dados para terceiros? É, aí que tá. Isso ele colocou como uma possibilidade, tá? Ele não garantiu, mas colocou para uma eventual análise, tá? Se tem uma versão paga, em que você pague para ter seu perfil no Face e nenhuma informação tua, ou seja, na verdade o que o senador colocou foi, um dos senadores colocou foi, se ele consideraria a possibilidade das pessoas pagarem para não terem seus dados utilizados. Para nada. Tá? Sim. E o que ele colocou é que eles iriam avaliar isso, mas que a ideia, a missão do Facebook... Não chora quando eu disser isso, tá, galera? Eu falar com ela. A missão do Facebook é permitir que as pessoas se conectem e tenham uma experiência benéfica para elas. E para que possam fazer isso, para que isso possa acontecer, o serviço tem que ser gratuito, porque se não vai chegar em muitas pessoas, não vão ter condições de usar o Facebook. Cara, e, portanto, elas não vão ter essa benesse de poder conviver com todo mundo no Facebook. E ao mesmo tempo, como eles fazem propaganda, as pessoas não querem receber propaganda que não interessa a elas. Então elas gostam, é interessante para elas que a gente veja os interesses delas e diga para elas o que interessa a elas. Não, é essa resposta que ele dá, entende? Eu concordo com ele que a gente não pode demonizar toda e qualquer publicidade, ela é útil, enfim, a gente tem acesso a bens que não teria, né? Mas o que me soa muito estranho nessa resposta dele, muito inocente, né? Pelo menos para mim soou assim, é que ele diz que as pessoas já têm controle sobre as formas, sobre os seus dados. Esse, ele disse isso várias vezes, né? Isso, ele falou várias vezes. As pessoas têm controle sobre os próprios dados. As pessoas são donas das suas informações e elas têm controle total sobre as suas informações. Cara, isso é mentira. Deslavada. Eu acho que tem um fundo de verdade aí, porque de fato a pessoa tem controle sobre os dados que ela quer fornecer para o Facebook. Você tem um ato intencional aí de forneço ou não forneço essa informação. Claro. E uma vez que eu forneço essa informação, de fato o Facebook te dá ferramentas para que tu escolha, por exemplo, a tua audiência. Então eu quero publicar esta foto, né, para amigos, os meus ou amigos para um grupo da faculdade. Tal, sim. Isso sim. Agora, isso sim. Tu não tem controle do uso que eles estão fazendo dessa informação. Exatamente. Por isso que sou inocente. Você não tem controle sobre como eles podem usar, sobre para quem eles transferem, quando transferem, né? Esses controles mais granulares, primeiro as pessoas não têm condições técnicas de fazer. E aí vem a questão do default, né? O problema do que eles falaram mais adiante. Vamos citar já isso agora, já traz isso que a gente já... Vamos citar, eles chegaram a sugerir isso, né, Vinícius? De que as opções de default de privacidade fossem alteradas para serem mais benéficas para os usuários. Na verdade, eles estão ainda conversando, né? Eles vão começar depois uma outra rodada para começar a definir se vai ter regulamentação ou não, o que é que precisa, o que não precisa, aquela história toda. Mas um senador perguntou pontualmente para o Zuckerberg se eles estariam dispostos, tá? Se eles estariam dispostos a fazer o seguinte, a tornar o default das configurações de privacidade o mais restritivo possível, limitando na maior extensão possível a exposição ou a coleta de dados das pessoas. Uhum. Essencialmente a pergunta é, Zuckerberg, tu quer esculhambar com teu esquema de coletar informações deixando deixando os usuários escolher se ele quer, por default, não compartilha nada contigo, tu não pode fazer nada com os dados dele. E se tu conseguir convencer ele a aceitar, aí tu pode usar, senão por default tu não pode aceitar, tu não pode usar. E o Zuckerberg não teve resposta para isso. Disse, vou chamar meu time, vou falar com meu time. Essa é uma das coisas, deixa eu até pegar aqui. Ó. Existe até um artigo da Wired, que nós vamos botar no show notes, que tem as várias coisas com as quais ele se comprometeu. Que ele tinha que dar uma resposta depois e como é que ia ficar isso. Deixa eu só pegar aqui... foi um representante, o Frank Pallone, né? A pergunta dele pontual foi: por que o Zuckerberg não consegue dar uma resposta de uma palavra, sim ou não, né? A questão de quando ele iria se comprometer em mudar todas as configurações default para minimizar, na maior extensão possível, a coleta e o uso de dados dos usuários. E o Zuckerberg não respondeu isso. Ele não conseguiu dizer sim, nós vamos fazer, ou não, nós não. Ele se esquivou e não respondeu. Sabe que essa questão do default, ela é uma das questões mais interessantes que se discute hoje. A própria GDPR fala em privacidade por defeito. Só que deu em português de Portugal. O que é a GDPR, né? Defeito... A GDPR, o General Data Protection Regulation, né, que é a regulação europeia que vai... que já está afetando o mundo inteiro em relação à privacidade, eles falam sobre a privacidade por defeito ou privacy by default, né? Que não envolve propriamente isso que a gente colocou aqui, de deixar todas as opções no default mais benéficas para o usuário. Não é somente isso, envolve outras coisas. Mas essa questão do default, ela é usada muito pelos economistas em outras áreas do conhecimento, da ação humana, né? Até mesmo, por exemplo, envolvendo a doação de órgãos. né? Você quer aumentar a doação de órgãos, então você deixa que o default na sociedade, né, seja o órgão ser doado. E isso, não é, você precisa, se você dizer não quiser, que quer doar. Você tem que, isso é chamado opt-out. Exatamente. Você, por padrão, você tá dentro. Tá, se você dentro, não quiser, você tem que dizer explicitamente que não quer. Isso é chamado opt-out. E o que esse senador... Que... Fala, pode falar. Me parece, Vinícius, que, claro, tem uma grande diferença aí. Me parece que o benefício social da doação de órgãos é muito maior do que o benefício social da venda de publicidade no Facebook. Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sim, você está salvando vidas ali, né? Sim, pelo amor de Deus. E é justamente isso que propõem, que o pessoal propõe ao Zuckerberg. Vão tornar tudo opt-in. Ou seja, por default você está fora, ninguém vai usar os teus dados, coletar, etc. E se você quiser que alguém use, você tem que ir lá dizer que você quer que alguém use. Só que, cara, se vai acabar com o negócio dele. Vai acabar com o negócio deles, exatamente. Outra coisa, já que a gente falou em GDPR aqui, Vinícius, alguns senadores chegaram a perguntar, né, o que ele achava da regulação europeia e como é que ele ia, ele ia aplicar isso no Facebook. Ele perguntaram se os europeus conseguiram fazer da maneira correta, né? E ele disse que achava que sim. E inclusive disse que aqueles controles que eles vão implementar para atender a regulamentação da União Europeia, eles iriam já implementar para todos os usuários do Facebook. O que é muito interessante, se de fato ele fizer. Isso é muito interessante. Só que, para quem já deu uma boa estudada lá na GDPR, vai ver que o Facebook vai ter que mudar muito a maneira de funcionar para atender a GDPR. Principalmente na questão envolvendo consentimento e deixar claro para o usuário a qualquer momento quais informações estão utilizadas aonde, com qual objetivo, etc. Sem contar a questão de dados também, deleção de dados, ou seja, tu vai ter que deletar os dados que o Facebook tem, o Facebook vai ter que deletar os dados que ele tem de ti, e não só que estão com ele, mas com dados... que estão que com outros, que ele passou para outros, entende? Coisa que ele disse que eles vão fazer com a Cambridge Analytica, agora eles não vão conseguir fazer, cara. Tecnicamente não é uma coisa viável. Sim, você tirou o consentimento do uso de dados do Facebook, automaticamente a Cambridge Analytica também não poderia ter mais, não poderia mais utilizar esses dados. Só que o que eles disseram foi, Cambridge Analytica, apaga os dados aí. Aí eles assim, e se vocês não apagarem, nós vamos processar vocês. Não, mas eles ainda fizeram barulho de teclado, assim, lá na Cambridge Analytica. Tá bom, apagamos os dados. Então tá um bom, problema tá, sério. Bem, né? É um problema seríssimo. Outra coisa, Vinícius, que nos chamou bastante atenção também é um pouco... A gente falou sobre isso antes, que é a questão do controle, né? Se eles coletam dados de quem não é usuário. Sim. E ele meio que relutou em falar sobre isso, né? Cara, aí que tá, assim, quem assistiu o testemunho do Zuckerberg lá, não acredite que ele tava ali despreparado, tá? De novo, vou frisar isso, tá? Ele, em vários momentos, ele alegou desconhecimento. Então, por exemplo, ele foi perguntado sobre essa questão do Facebook rastrear as pessoas... mesmo quando estão deslogadas do Facebook, você vai lá e clica em sair, né? Não é encerrar a conta, é você encerrar a sua sessão naquele momento. Tá? Coisa que muita gente não faz, tu te loga e fica logado direto. E também sobre você fazer, montar perfis, né? De pessoas que não têm conta no Facebook. Rastrear pessoas shadow, que... Né? Os shadow profiles lá. Ou seja, o Vinícius não tem conta no Facebook. Só que com tudo que é site que a gente entra, tem integração com o Facebook, tem o botãozinho do like lá, etc. Tudo que é site que você entrar, que tiver aquilo, mesmo que você não tenha uma conta no Facebook, o seu navegador, a não ser que você esteja utilizando algum bloqueador de propaganda e tracking, esse tipo de coisa. Cookies e coisas assim. E o que vai acontecer vai ser, você vai abrir o navegador, vai entrar na página do jornal que você gosta e automaticamente o Facebook vai saber que o usuário identificador tal, um ID que eles vão definir, entrou tal hora nesta página. E depois foi para esta página, depois foi para esta outra, depois foi para o site da loja tal e depois foi... Entende? Entrou... Que é como os trackers funcionam, né? Que é como os trackers funcionam. E isso foi perguntado diretamente para o Zuckerberg se o Facebook fazia isso. E ele não soube dizer, cara. Mas faz, a gente sabe que mas faz. Mas claro que faz, isso já foi denunciado há anos atrás, cara, que eles estavam fazendo. É, inclusive, tu deve lembrar que até o Banco do Brasil uma vez colocou o botão do Facebook dentro do home banking. Do aplicativo. É, do aplicativo. Não, do Banco do no aplicativo, mas no site. No site, no ambiente home banking. E aí, cada página que você acessava lá dentro. E uma requisição pro Facebook, e assim que funciona, tá, gente? Não tô dizendo no Banco Brasil, o Banco Brasil acabou tirando isso na época. Mas você vai encontrar. Tirou, né? Na época tirou. Eu não lembro. A gente chegou a denunciar isso aqui, mandamos umas perguntas e ninguém deu muita bola, né? Não, ninguém. Nem nos respondeu. Tu tentou usar a lei de transparência, né? De acesso à informação. De acesso à informação lá e a gente não teve nenhuma resposta do Banco Brasil. Vamos lá, ninguém dá bola, ninguém responde. O fornecedor no Brasil, quando envolve uso de dados e quando envolve questão de track, ninguém te responde. Essa é a realidade, cara. Vamos ser franco aqui. Ninguém. Tu pergunta, esses dias perguntei pro Waze o que eles faziam com os meus dados, e, cara, me deram uma resposta qualquer lá, e eu pensei, bah, não vou mais perder tempo com isso aqui, e sabe, f***-se. Posso falar isso aqui? Acho que não. Tá. Então, assim, é bom que se entenda que em cada página que você acessa, que tem lá o link pro like do Facebook, o teu navegador está acessando os servidores do Facebook, mesmo que não esteja lá o site que você está acessando, tá? Mas vai acessar os servidores do Facebook dizendo, olha, tá aqui a requisição do usuário tal, tá indo informação tua para lá, se tu tiver logado, pior ainda. E essa requisição tá vindo enquanto ele tá acessando o site tal, página tal. Deixa eu só ler a política aqui que permite isso, Vinícius. Eles dizem, coletamos informações quando você acessa ou usa sites e aplicativos de terceiros que usam nossos serviços. Por exemplo, oferecem nosso botão curtir, login do Facebook, ou usam nossos serviços de medição e publicidade. Ou seja, todos os sites da internet, praticamente. Sim. Isso inclui informações sobre sites e aplicativos que você visita, seu uso dos nossos serviços nestes sites e aplicativos. Veja, e aplicativos... Porque o tracker do Facebook também está em praticamente todo o aplicativo. Que, né, a gente fez uma análise há um tempo atrás aí, o Facebook estava em todo mundo, né? Exatamente. Bem como informações que desenvolvedores ou editores de publicações do aplicativo ou site fornecem para você ou para nós. É inespecífica essa política, vamos lá, né? Você não explica bem o que está acontecendo. Não, e essa política é para quem é usuário do Facebook. A questão colocada para ele foi se eles rastreavam pessoas que não tinham conta no Facebook. E, portanto... Exatamente. Entendi. Que não deram consentimento nenhum, né? Que não tem em tese, não tem relação nenhuma com o Facebook. Não tem relação nenhuma. E aí, eles fazem isso, a gente sabe que eles fazem isso, já foi denunciado há bastante tempo atrás. E, essencialmente, o Equifax da vida também faz. Que teve aquele rolo lá do vazamento. Eles vão montando perfis sobre as pessoas sem que as pessoas tenham que consentir com isso. Ele alegou que não sabia que iria verificar. Então ele tinha que verificar isso, do chamado Shadow Profiles, né, aqueles perfis criados à sombra, né, do usuário. O usuário não foi lá e criou uma conta no Facebook, mas ainda assim é rastreado. E também sobre se o Facebook continua rastreando usuários depois que eles fizeram o log-off encerraram a sessão no Facebook. As duas coisas a gente sabe que são verdadeiras. Já foram denunciadas há anos atrás. E o Zuckerberg disse, não sei, tu vê, tem uma coisa, reticente. Tem esse negócio chamado cookie. Mas eu vou ter que ver com a minha equipe isso, depois eu vou retorno, entende? Tá é bom. É cômico, cara. Não, do tipo, ele é super preparado pra algumas coisas e pra outras que toda a comunidade de tecnologia sabe que eles fazem, ele diz que não exato, sabe. Não, é que tá, ele é super preparado. É, óbvio. Ele se preparou muito bem, entende? É. Ele conseguiu vender essa. E sem contar, Guilherme, que vários senadores lá, ao contrário de atacar as questões, não estou dizendo atacar o Facebook, atacar as questões uhum. que são importantes, cara, ficavam elogiando o Zuckerberg, dizendo, quando é que vocês podem trazer internet para o meu estado, para as áreas rurais do meu estado. Olha só, eu vou citar, mas esse senador, ele esculhambou, ele depois atacou as questões essenciais, tá? Ele disse, eu tinha que citar o nome do meu filho aqui, senão, enquanto você estava aqui, sabe? Para aí, cara. Então, vários estavam adulando o Zuckerberg, sabe? Então, se eles poderiam trazer empregos pro meu estado. Cara, ridículo, cara. Ridículo, assim, coisa de fanboy, assim. Então, houve essas situações, mas a maioria, graças a Deus, não foi assim, tá? Uhum. E eles realmente apertaram ele nessas questões. É, e ele, habilmente, muito bem preparado, soube desviar delas no momento adequado, entende? Mas eu me lembro de uma, claro, o Iran Ads, que deu o título aqui ao nosso episódio, ele meio que se traiu. Mas teve um outro congressista que perguntou para ele se ele se importaria em dizer para a audiência em qual hotel ele teria ficado, lembra dessa? Sim. Um dos senadores perguntou assim, como que não queria nada, sabe? De uma maneira bem sutil. Sutil, você, né? Assim, como se fosse uma pergunta normal, Lida. Tu poderia dizer para nós, ou se sentiria confortável em dizer para nós nesta audiência, neste momento, o nome do hotel no qual você passou a noite passada? Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. E ele, cara, ele pensa, e ele uhum. para, ali ele dá uma, por um momento, dá uma travada. Pega ele, o senador pega ele no contrapé, entende? E ele, mas ele dá uma vacilada assim em termos de tempo, né? Ele pensa um pouco mais. E se gagueja um pouco ali, né? Se dá conta e diz, não, eu não gostaria de dizer. Né? Uhum. E aí o senador vai adiante, mas daí já estava revelada, né? Você já estava claro o ponto do senador. Esposo, né? Cara. Já estava claro o ponto do senador. Não só esposo o Zuckerberg, mas o Zuckerberg se deu conta para onde ia o senador, né? Sim, claro. E É um xadrez, cara. Ele se deu conta do movimento inesperado que o senador fez. E o senador seguiu e disse assim, então você se sentiria confortável em me dizer apenas com quem você trocou mensagens, com quem você conversou nas últimas horas? Ele dá um outro sorriso, ou seja, ali foi um... Obviamente não foi checkmate, mas ele... Não perdeu a rainha, não sei, mas naquele momento ali ele perdeu uma torre e comprometeu aí talvez um bispo e ameaçou a rainha. Tá, foram duas jogadas. Perdeu a torre, um bispo pinou o cavalo. Perdeu a torre, perdeu o bispo, pinou o cavalo. Ou seja, ficou preso lá, cara. E sim, foi um momento interessante, tá? Isso deu uma deu uma apertada bem, bem boa nele, né? Assim, bem... Tu falou agora, sabe, que até me deu vontade de jogar xadrez. Faz tempo que eu não cara, jogo. Cara, é bom, cara. Xadrez é bom. Bom, mas enfim, ele é um baita estrategista, cara. Assim, eu realmente admiro ele, sabe? Dos testemunhos que eu vi até hoje, de quem tava, entre aspas, no banco dos réus, que não era o caso dele, tá? Não era réu ali. Mas ele tá numa posição desconfortável. De todos que eu vi, ele foi, sem dúvida nenhuma, o melhor, cara. Deixa eu só fazer aqui uma referência, mandar um abraço pro meu amigo, o professor Cristiano Colombo, que participou, né, do nosso episódio do lá do curso em Portugal, né? Ah, e sim. E esses dias eu me lembrei dele agora porque a gente tava falando sobre xadrez esses dias, né? E eu falei pra ele, ah, você joga xadrez? Ah, jogo, tal, eu jogava, né? Ficou meio reticente, assim, a gente começou a conversar e tal. Eu disse assim, tá, mas tu estudava abertura? Tu tinha... Não, eu estudava abertura e tal. Aí ele foi se revelando, disse, não, eu fui campeão de xadrez. Eu disse pra ele, cara, eu tava quase jogando xadrez com ele. Contigo, pra jogar xadrez, agora tu ia falar que tu foi campeão, não vou, né? Mas foi muito engraçado. Ah, depende de campeão do quê, né? Não, ele foi campeão, ele tinha uns clubes lá que ele participava, ele foi campeão. Bom, tá. Eu não lembro exatamente qual o campeonato, mas que eu visto, é eu sério tenho um negócio. Título, mas eu não vou dizer qual que é. Não, eu problema, tenho um título de campeonato de xadrez, de mas campeão. É. Uh-huh. Sim. Tá bom, mas é ridículo. Vamos. Não, fica o um abraço aí pro Cristiano. Espero que ele esteja ouvindo, inclusive. Vamos então, Vinícius, já pra finalização aqui com a. Falando mais um pouquinho sobre algumas sugestões que a Electronic Frontier Foundation deixou e também algumas questões colocadas pela Wired, que são dois links que vão ficar ali no show notes, né? Começando isso. Pela EFF. Acho que vamos pela Wired, sabe por quê? Pela Wired? Tá, é, porque lá. A Wired, ela lista vários desses pontos que nós citamos. E o que eles fizeram na Wired foi muito interessante. Eles pegaram ouviram toda a audiência e se deram a trabalho de anotar tudo que o Zuckerberg disse que iria retornar. Uhum. Então, entre os vários tópicos, os mais relevantes... Pode ter passado um outro aqui, mas os mais relevantes, tá? É uma lista grande, vai estar no show notes lá para quem quiser ver. É uma lista bem grande. Ele, algumas questões que ficaram para ele responder, então. Eles querem saber quais são os aplicativos que foram banidos por fazer a mesma coisa que a Cambridge Analytica fez, ou similar, né? E quantas auditorias já foram feitas, já foram pedidas nesse sentido. Perguntaram se o Facebook pode fazer track da navegação depois do usuário fazer log off, a gente já citou. Perguntaram quando e como o Facebook rastreia usuários relacionando múltiplos dispositivos. Tá? Coisa que o Google, sim, tu citou, tu notou aqui na nossa pauta, que o Google faz isso melhor. Né? É. Então ele ficou de responder isso também. Outra coisa, pergunta muito importante, por quanto tempo o Facebook retém os dados dos usuários depois que eles deletam a conta? E a melhor, ele ficou devendo a resposta, mas o melhor que ele pôde dizer na hora lá para os congressistas foi, abre aspas, eu acho que nós tentamos, na mesma frase é complicado, eu acho que nós tentamos remover tão rápido quanto possível. Ou seja, ele juntou acho, tentamos e possível. Ou seja, não, poderia ser mais inespecífico do que isso? Não, não poderia. Ah, eu consigo imaginar outras formas de ser mais inespecífico ainda. Não, mas foi bem inespecífico, né? É, foi. E aí ele segue ainda, outra coisa que ele ficou devendo também é responder como exatamente os sistemas do Facebook funcionam quando se trata de apagar os dados. Como é que ele destrói os dados? É, como é que se dá exatamente, tecnicamente falando, como é que ele elimina os dados do usuário? Isso aqui está muito ligado com questão de direito de esquecimento também, né? Também, que está lá, né? No GDPR, né? Que eles vão ter que dar um jeito de cumprir. É. Que é o apagamento. Não só na GDPR, o próprio Marco Civil da Internet tem o direito de apagamento de dados depois que finaliza a relação, né? Comercial entre a pessoa e o provedor, serviço de aplicação. É. E esse é um dos serviços mais... Essa é uma das questões mais polêmicas do Marco Civil, que ninguém dá muita bola. É, que, na verdade... E a gente tem serviços, inclusive... Pode falar. Não, só para terminar, que as empresas tecnicamente não estão preparadas para isso. Eu lembro até de uma política que a gente desenvolveu, a gente perguntou, né, pro cliente, vocês vão ter que apagar os dados dos clientes quando eles terminarem, de acordo com o Marco Civil da Internet, né? E o cliente respondeu, não, mas o nosso sistema não está preparado para isso. Não vai conseguir fazer isso sem esculhambar com toda a integridade do sistema. Exatamente, ou seja, eles tiveram que fazer foi um trabalho muito grande para ficar em conformidade com isso. Porque isso é que daí bem delicado. Liga, claro, até com a privacidade por default e as práticas de segurança e de privacidade no desenvolvimento do software, né? Inclusive, que é uma questão de engenharia de segurança de uma forma geral, que, diga-se de passagem, a Brown Pipe está preparada para ajudar. Fazer o merchan. Nós prestamos consultoria em engenharia de segurança, né, no início do desenvolvimento de software, no planejamento de software, porque é o momento correto de fazer, né, Vinícius? É, mas se tiver que mexer no motor do avião enquanto ele está no voo, a gente também ajuda, não tem problema. É, ou trocar o pneu do carro quando... Enquanto ele está andando na estrada, tá andando. A gente sabe muito bem que funciona com bastante frequência assim. E uma coisa interessante, Guilherme, tu citou o Marco Civil da Internet. Mas já existe legislação com relação a alguns sistemas específicos, como, por exemplo, o serviço de proteção ao crédito, que determina que uma vez que a pessoa salda a sua dívida, não deve restar nenhum registro daquilo que... Da situação que gerou a dívida, gerou o cadastro no SPC e tudo mais, né? Então, a gente já tem empresas... Que tem que cumprir já um pouco disso, né? De ter que destruir dados, né? Depois que certas coisas acontecem, né? Já existe esse comprometimento. É o artigo 43 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os bancos de dados e cadastros de consumidores. É, tu fala como se fosse óbvio, mas eu não conheço o CDC. Não, mas da única coisa que eu sei é que eu sou consumidor, o resto eu sei o básico. Percebe que a gente já tem essa demanda hoje para sistemas já existentes há muitos anos. E é um negócio bem controverso, né? Não se audita delicado. Muito esses sistemas aí, né? É, eu não conheço o processo de auditoria independente nesse tipo de sistema. No sistema. E a EFF? A EFF, Electronic Frontier Foundation... Eles fizeram vários artigos sobre o tema, a gente vai inclusive listar eles no show notes também, para quem... A gente cita as fontes, né, Guilherme? A gente não fica falando sem botar a fonte que é nosso depois. Eles criaram um artigo muito interessante dizendo, já conversamos e o que fazer adiante, né? O que fazer, qual é a sequência? Dando conselhos para os congressistas. É isso que eles colocam, tá? Então, que os do's e os don'ts, né? Façam isso, não façam aquilo. É uma lista bem interessante. A gente destacou dessa lista alguns itens. Não pegamos todos os itens. Mas alguns itens. Uma, auditorias independentes. Dentro do modelo europeu, por exemplo, que tem a GDPR, que tem as autoridades de controle. Possível. E essas autoridades... promovendo auditorias verdadeiras, a EFF frisa isso, tá? Realmente independentes. Vamos olhar o banco de dados lá do... Pegar o exemplo que eu citei agora há pouco lá do SPC, as bases de dados que tem essas informações, esses ambientes de TI que tem essas informações, e vamos fazer uma auditoria lá dentro para ver se realmente os dados estão sendo apagados depois de um X tempo. Depois que a situação foi resolvida, digamos assim. Ou se isso ainda está lá dentro. Né? Só que isso, imagina isso para tudo, né? No caso, na União Europeia, é para todos os sistemas que coletam informação, fazem coleta e uso de informações pessoais. Então, eles chamam a atenção, a EFF, para, olha, vamos instituir isso, vamos instituir auditoria independente. Vamos submeter o Facebook a auditorias independentes dos seus sistemas, para ver o que eles realmente estão fazendo. E se uma vez implementado, eles continuam fazendo. Aqui no Brasil, cara, a hora que se chegar aqui, vai ser o caos. acho que nos Estados Unidos também, não vai ser só aqui. Tem a FTC, tem essa possibilidade de auditorias. No modelo europeu, você tem as autoridades de controle que permitem isso. Agora com o GDPR a coisa vai mudar um pouco, mas ainda assim você tem as autoridades. Você tem o caso francês com o CNIL deles lá, né? O órgão deles que faz auditoria. Você precisa comunicar os bancos. Então, existem formas de fazer isso. O problema é, e eu volto ao início agora, é a questão da cumplicidade, né? O pessoal querendo exigir isso, mas na verdade a legislação americana tem permitido que isso ocorra meio que solto. Sim. O é outro... só uma rede social, entende? É só uma rede social. É só uma rede social. Não tem grande problema aqui, é só uma rede social. Aí quando os caras manipulam uma eleição, opa, peraí, vamos regular esse negócio. O interessante, Guilherme, é quando tu fala manipula uma eleição, isso... Claro que sim, eles manipularam uma eleição, mas isso torna a coisa mais impessoal, sabe? Porque para eles manipularem a eleição, eles, a Cambridge Analytica manipulou os medos que as pessoas têm sem elas... Medos que não são sequer conscientes, muitas vezes. Nas palavras da própria Cambridge Analytica. Uhum. E a gente não pode esquecer, e isso foi citado, agora eu esqueci de falar disso antes, né? Isso foi perguntado por um senador. Tá? Uhum. E bem en passant, ele não foi tão a fundo quanto eu acho que ele deveria ter ido, tá? Ele citou aquele estudo psicológico feito por, inclusive, gente do Facebook, encabeçado por funcionário do Facebook, sobre a possibilidade de contágio emocional massivo a partir da manipulação das timelines das pessoas. Sim, lembrando, aquele estudo que a gente sempre cita aqui. Exato, quase 700 mil pessoas tiveram suas timelines manipuladas para mostrar coisas positivas ou coisas negativas, dependendo do grupo em que a pessoa caía. E eles começaram a acompanhar a reação dessas pessoas. E as pessoas não foram informadas. Eles usaram consentimento, o que já existe na política do Facebook. Eles não informaram as pessoas que elas estavam fazendo parte de um estudo psicológico. Que é o básico de qualquer pelo estudo psicológico. Pelo amor de Deus, né, cara? Sim, pelo amor de Deus. Então, qualquer universidade no seu comitê de pesquisa teria um ética em pesquisa. A Cornell University lavou as mãos, cara. Lavou as mãos e eu tenho o artigo original, inclusive com o disclaimer lá da Cornell das University. Das mãos lavadas. Das mãos lavadas, hein? Tá tudo lá. Então, assim, e ele respondeu que eles fizeram isso porque eles, como eles querem fazer a melhor experiência para os usuários e tal, eles querem proteger as pessoas, eles queriam saber como proteger melhor as pessoas. Por isso que eles fizeram esse estudo. Tá, por favor, né, cara? Tá assim, pelo amor de Deus, né? Então, a outra coisa que a FF citou é observar o impacto de possíveis regulamentações que sejam criadas a partir de agora, tá? Para que isso não para que isso não crie uma barreira para novas iniciativas, por exemplo, para o surgimento de uma nova rede social, que seja um concorrente do Facebook, que hoje, nas palavras de alguns senadores, é um monopólio. Tá? Um senador perguntou para o Zuckerberg se eu quero sair do Facebook hoje, qual é o produto mais próximo para o qual eu possa migrar? Qual é o concorrente? E o Zuckerberg não conseguiu dizer um concorrente. Ele teve que dizer, mas você pode usar outros apps de mensagens e tal. Disse, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, eu quero trocar o Facebook por um outro que me ofereça exatamente as mesmas coisas. Qual é o concorrente? Então, essa preocupação da FF vem nessa direção, de para que a regulamentação não inviabilize novas iniciativas, e ao mesmo tempo que protegeria gigantes como o Facebook, que tem condições de se ajustar a qualquer demanda que seja feita. Ele tem recurso para isso. Eu fico pensando, e não exatamente sobre isso, né, mas me ocorre agora, eu acho até que eu falei no episódio passado, que parece que, de repente, é o que aconteceu com a indústria do cigarro, né? De repente, as pessoas perceberam que não era legal fumar, que podia matar, né? Antes os médicos fumavam, mas de repente descobriram, não, o cigarro causa câncer, se você fumar, você vai morrer por muito tempo, enfim, aquela coisa toda, né? Invariavelmente faz mal. Não existem níveis seguros para o consumo dessa substância, que nem diz na carteira de cigarro. E o que acabou acontecendo é que a indústria do cigarro é tão grande que você não conseguiu mudar isso. O mundo, a sociedade teve, não, vamos ter que conviver com isso aqui, as pessoas vão continuar morrendo, problema de saúde pública, mas a gente não consegue acabar com o cigarro. Vamos ter que deixar as pessoas fumarem, tem o aspecto da liberdade também, mas ao mesmo tempo, percebe? É um pouco disso, a coisa está tão grande que... Tá, Não vai acabar com o Facebook, entende? Talvez Talvez daqui a alguns anos não exista mais Facebook, mas talvez exista uma nova rede social ou uma outra forma de interação, né? A gente tinha o Orkut, depois vem o Facebook, mata o Orkut. A gente tem o Twitter, mas o Facebook continua muito potente ainda e talvez todas as informações que eles têm de possibilidade de saber o que as pessoas querem, talvez meio que eternize o funcionamento deles, né? Uhum. Até uma das hipóteses que a gente colocou, né, Vinícius? Até que ponto as informações dos próprios congressistas que estão no Facebook não foram usadas para preparar o Zuckerberg para dar respostas mais adequadas para aquele público ali? Sim, né? Cara, vai saber se eles não fizeram isso, cara. Porque a maior parte daquelas pessoas que estão ali, todo, né, tem um perfil no Face, até porque são políticos. Claro. Né? Tem que usar o Face para falar com seus eleitores, etc. Virou uma plataforma que é complicado o cara não estar ali, ainda mais para um político. Uhum. Então tem isso, Guilherme. Ou o outro WhatsApp, item... né? Ou WhatsApp. Ou WhatsApp, no mínimo. Tu já assim, pensou? Ele sabe quem fala com quem. É exato. No nível da política, isso pode ser mortal, né? Ele pode fazer imagina um grafo, assim, já tô imaginando um grafo, pensando só nos senadores que estavam ali, tá? Só nos senadores. Um grafo de qual senador falou com qual senador antes, durante e depois da audiência. Não, imagina no Brasil hoje um determinado político que fala bastante ministro do STF. Isso na atual situação que tá tudo indefinido, que a gente não sabe direito tá com quem. Claro. Uhum. Cara, isso aí, essa informação vale ouro, cara. Ou imagina, eu vou citar nomes agora, a gente nunca cita nomes, mas imagina o descobrirem que o celular do Lula, lá, o WhatsApp do Lula, fala diariamente com o WhatsApp do Aécio Neves. Já pensou? A explosão na cabeça das pessoas. Seria uma zona. Seria uma confusão. Já tá bagunçado, aí sim vai ficar mais louco ainda. Bom, mas... O que mais que tem então, aí? Então, tem a questão da gente... Muito cuidado. Isso serve como alerta para nós da área da TI e para os nossos ouvintes que não são da área da TI também. Claro. Como alerta, a gente tende a querer traçar um paralelo, uma comparação direta entre o Facebook e as mídias tradicionais, tá? Uhum. Em termos de propaganda, esse tipo de coisa. A EFF chama atenção para a gente não tratar as redes sociais como as mídias tradicionais. Então, ela diz, não é a mesma coisa, tem que tomar cuidado com isso. E para a gente não estender esse episódio, a gente pede que os nossos ouvintes que se interessam por esse aspecto voltem lá no episódio 148 e ouçam os comentários do Canabarro e do Cabral, que participaram, mandaram áudios para a gente lá no episódio 148. Então era isso? Acho que era isso, né? Era isso, cara. Era isso. Não vamos colocar nenhuma conclusão aqui, porque o tá aberto a coisa ainda, né? Então é possível até que a gente volte a falar sobre isso agora. Vinícius, eu queria então fazer uma recomendação aqui, nas nossas recomendações fora dos nossos assuntos aqui, né? Que é um livro que eu acho que eu já tinha falado sobre ele aqui, que é o livro do Cal Newport, que é Deep Work, Rules for Focus, Success in a Distracted World. E eu reconheço um pouco, assim, eu voltei a ler esse livro, eu reconheço um pouco que ele tem meio que um tom de autoajuda, assim, no sentido de como a gente deve lidar com tanta tecnologia e com tanta distração na atualidade. 10 maneiras de como ter sucesso. Não, ele não fala sobre sucesso, sim, né? Ele fala sobre sucesso no fala. Título, né? Fala, regras do foco. Mas sabe que, ao mesmo tempo que ele tem esse tom um pouco assim, se a gente ler com cuidado, ele tem dicas muito interessantes para a gente conseguir se focar. E a tese dele é que a gente precisa de momentos de deep work, que é o que ele chama, que é o título do livro. Ou seja, momentos em que você consegue se dedicar integralmente por períodos maiores a uma única tarefa. E eu devo confessar que esse é um problema para mim também. Para mim é muito difícil, porque como a gente faz muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, ao longo do dia, né, Vinícius? De questões diferentes, leituras diferentes, assuntos diferentes, e com a internet, com redes sociais, enfim... Então esse livro tem me ajudado assim, a mudar um pouco a minha forma de trabalho. Eu recomendo esse livro, eu acho até que eu vou gravar, Vinícius, algumas dicas ali do livro para os insiders naquele material adicional. Ah, pode ser. Lá para os insiders, acho que de repente eu vou fazer isso, me ocorreu aqui agora. E, por fim, isso também está mudado agora aqui no Segurança Legal. Nós vamos agradecendo, então, encerrar esse episódio a nossos insiders, ao Milton Justino, Christian Franzen, o Pedro Henrique de Freitas, os nossos colaboradores, o nosso colaborador Leonardo Andrade. Bah, o Leonardo, cara, o Leonardo. Também aos nossos participantes, a Mandy Rolim, Augusto Catanhede, Diego Xavier, Fábio Savella e Guilherme Pedroso e Marcelo Dias. Muito obrigado aos nossos apoiadores aqui no Segurança Legal. Vocês nos auxiliam muito a manter este trabalho, trabalho que a gente está tentando expandir, né, Guilherme? É, tem muitas ideias novas também que a gente não vai falar agora, mas essa mudança que a gente está fazendo agora é também uma resposta à própria colaboração de vocês, os ouvintes, né? E a gente espera que cresça mais ainda para que a gente possa ampliar e melhorar ainda mais esse produto que a gente vem fazendo aí nesses últimos seis anos, cara. Parabéns, Guilherme. São 6 anos. Parabéns para ti também, cara. Eu acho que tá sendo foi muito proveitoso. É algo que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu devo dizer aqui, algo que, uma das coisas que eu faço na atualidade que mais me dá satisfação, assim, é fazer esse podcast aqui. Eu espero que também as pessoas gostem, né? Acho que a gente faz uma coisa bacana, é um produto bacana, cara. Legal. Então, pessoal, aguardamos também o feedback de vocês dessas mudanças agora no podcast, lá pelo Twitter, pelo e-mail, pelas redes sociais, como vocês já sabem. E nos encontraremos agora no episódio 150 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.